Antrás 2013, yo, a purificação, Fazemos cantos que se tornam santos. O mantra oferecido que alinha todos os humanos. Vibrações tendenciosas que viajam aos quatro cantos, retornando com informações no momento em que estou precisando. Curando escritos que me mostrem o poder do dom supremo. A oração que me traz a luz depois de andar no sinistro terreno. Vimanas carregadas, a viagem será pelo alto, avistando todos os seres que necessitam ser libertados. A mente ainda está presa aos apegos desse mundo. Precisa se manter calmo pra não passar pelo absurdo. Se purifique, só assim poderá alcançar o que almeja, levando em conta que a sua morte sempre foi a única certeza. Então levante a cabeça e trace o seu objetivo. Manda um pedido pro universo e vá pro infinito. Alinhe o cérebro e sinta a vibração externa necessária pra sua vivência, conexão com a terra. Espíritos horrendos que não conseguem completar a sua missão aqui na terra, agora só ficam a vagar, procurando uma alma vazia pra ter minutos de diversão. Dependendo do grau do apego, esse tempo tem sua extensão. Isso treina a sua alma pra fugir do enganoso, porque depois que foi capturado, sua caminhada não terá retorno. A lavagem cerebral vai ser feita contra a sua vontade. Te jogarão de volta ao mundo com microchip da fidelidade. Em qualquer parte que andar será reconhecido pelo seu dono. Não vai ter como fugir e começar tudo de novo. As leis que regem tudo estão sendo quebradas com o tempo. Estamos regredindo sem saber que isso está acontecendo. Amarras psicológicas colocadas há muito tempo sem o seu consentimento prejudicam o andamento. Não consegue assimilar a informação que chega até você. Só mais um produto em série que aperta as teclas da TV. Uma face aparece, diz o que você necessita. Anestesia suas ideias pra que fiquem adormecidas. A inferioridade presente nas parcelas existentes de tudo que você financia sem saber do ato presente. Estão te olhando, não há nada que você faça que não seja visto. Todos os passos controlados e orientados desde o início. A única coisa que não controla é o que você está pensando. A única arma contra o sistema que sempre está te manipulando. Impede um ser humano de se comunicar com outro extremo e obter as diretrizes da liberdade. O caminho é tenso. Cuidado com o que está vendo, pois isso reflete no seu futuro. O que você vai ser daqui pra frente é lapidar o peso bruto. As forças negativas estão esperando seu alimento. Qualquer um que te der chance vai ser devorado sem arrependimento. A dança da morte vai ser feita com seu corpo jogado aos leões. Você teve a sua hora, você sabia de todas as previsões. Radha Ramana Hari Govinda.